viver cantando, embora em aflição, conduz ao coração consolo e paz. Melhor assim viver do que sempre lamentar, pois o teu lamento aqui não resolverá. Ergue tua voz a Deus, cantai em seu louvor, e ouvirás dizer: contigo estou. Ergue tua voz a Deus, cantai em seu louvor, e ouvirás dizer: contigo estou. Uma canção a Deus do mais profundo ser nos faz a glória ver antes do fim. Pois onde habita Deus que tanto nos amou, não há lamentações, só a louvor. Ergue tua voz a Deus, cantai em seu louvor, e ouvirás dizer: contigo estou. Ergue tua voz a Deus, cantai em seu louvor, e ouvirás dizer: contigo estou.